Sai, sono. Você está ouvindo Quest. Internet! Já começa estourando o som, tá ligado? Que é assim que funciona as coisas. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu tomei um susto com esse grito. Tudo bem com a internet, cara? Vocês estão felizes, mano? Vocês estão falando com a internet, cara? Eu tô aí no flow, experimentando. Ah, velho, mas eu tô ótimo, cara. Eu tô bem, feliz. Vocês estão alive. Cara, a gente tá começando agora o nosso primeiro episódio do nosso filhinho podcast, cara. No dia de hoje, vamos ver o que vai dar aí. Você tá ligado? Você tá ligado, cara? Hoje é Podcast Friday. É a sexta-feira do podcast, velho. Dia emblemático, mano. A gente começou a gravar logo hoje, cara. Podcast Friday, mas é melhor que a sexta-feira 13, cara. É, de fato, aí, cara. Fica um pensamento aí. Cara, você sabe o que significa? Que a gente começou a gravar logo hoje no Podcast Friday, o primeiro episódio do nosso podcast. Sabe o que isso significa? Sabe o que quer dizer isso? Absolutamente nada. Exato. Quer dizer que a gente começou, estamos aqui, cara. Nós somos o Poop Quest. Eu sou o Matheus Calcoyoto, ou Macau, e aqui comigo está Maui. E também o homem de muitos nomes. É, eu tenho muitos nomes e apelidos. Mas vocês podem me chamar de Victor Ibe. Estamos aqui gravando este o zerésimo episódio. Não é mesmo? Ele é o very first dos first. Zerésimo, né? Exatamente. Inclusive, pau no cu desse episódio, né? Porque pau no cu do first. Boas-vindas aí. E não sei pra quê, pra explicar que porra é essa, né? Isso aqui é um podcast onde a gente fala basicamente o que a gente quiser, porque a gente não é obrigado a nada. Esse ritmo lindo aqui que a gente tá, né? Um cortando o outro, um cortando. Falando por fala, todo mundo, cara! Um falando por cima do outro. Paulo, né? Coletado, a gente tem, tipo, não tem nem 10 minutos de gravação e já tem um trilhão de palavrão aqui, né? E é pra vocês pegarem a vibe, caralho, vocês pegarem o espírito que é esse negócio aqui. Vamos tentar não falar por cima do outro, velho, que vai dar um trabalho pra editar. A gente tá gravando não numa faixa só, velho. Não precisa editar, não. Ah, mas eu vou. Algumas coisas não, mas... Enfim. Esse é o episódio número zero, né, velho? Sem essas convenções sociais. Mas é o zero oficialmente, né, não é o zero, sei lá, vamos tentar de novo, vai ser esse. Então, sem papo furado, a gente vai explicar aqui um pouquinho, sem mais nem menos, qual que é a vibe, qual que é a pira dessa porra aqui que a gente tá fazendo. E é basicamente um programa onde a gente vai dar nossa opinião sobre o que a gente quiser. Pô, podcast só é basicamente isso. É, podcast nasceu porque um cara falou assim: eu quero que alguém ouça o que eu tenho pra falar. E ninguém precisa me ver pra isso. Então, ninguém sabe. Gente, ó. Aliás, ouça o que eu tenho pra falar, mesmo que eu não tenha algo pra falar. Mas outra coisa, vocês não sabem, mas a gente tá gravando esse podcast no. Visualize isso. Fale pra você só, porque eu tô. Visualize pessoas que você nunca viu. Nossa, sim. Eu tô usando minha tanguinha e tô com o dedo no bunda aqui, véio, por fora. Exatamente, tô de meia, inclusive. Velho, eu tô fazendo pirocóptero, cara. Eu achei que isso ia ser só uma apresentação, sentado, né? Mas a gente já tá dissertando, tá ligado? Sim. Pô, não, eu duvido um pouco, assim, de que essas partes vão pro ar, tá ligado? O fluxo caótico que a parada tomou. Mas precisa ir, sim. Tem que ir. É, eu apoio que vá. Hi, my name is... Eu preparei aqui algumas perguntinhas. Tá. Nesse saquinho. E a gente vai sortear aqui perguntinhas pra cada um, né? Let it rip. E a gente vai dar aqui nossas respostas, velho. Vambora. Então, quem quer fazer as honras aqui, velho? Comece aí. Eu vou então, velho. Tá, começa aí. Começando aqui o nosso querido Victor Ibe. Você pode responder honestamente ou não. Tanto faz, né? Ninguém tá ligado. Ok, cara. Qual é seu personagem secundário favorito dos Simpsons? Seu personagem secundário favorito dos Simpsons, velho. Cara. Vai ser um monte de personagens mais secundários dos Simpsons. Exatamente, é por isso que eu escolhi os Simpsons, tá ligado? Velho, mas você é um filho da puta por isso, velho. Assim, ó, eu não queria falar, tipo, eu não queria dar minha opinião, né? Até porque é você que tem que responder a pergunta, mas o meu é o Lenny, velho. Ah. Principalmente dublado, tá ligado? Mano, mas o meu é aquele personagem que eu... Mas que eu sempre esqueço o nome. Mas que eu gosto muito dele. Mas é o filho mongol e autista daquele... Chef Wigan. É o Ralph, velho. É o Ralph. I'm a unitard! Porra, mano, ele é muito ele bom, ele é cara. O... Mas, mano, mas eu amo ele, cara. mas ele sou eu, né? Mas a vida... Tipo, mas o meu pensamento, mas eu não mostro para as pessoas. Ah, que pena, né? Entendeu? Agora, vamos seguir a ordem aqui? Você mesmo? Eu digo qual é o meu personagem também ou eu pergunto? Não, você pega outra perguntinha aí. Bom, mas meu personagem é o do... É o motorista do ônibus lá. O Otto. Qual é o seu meme favorito? Oh, isso é difícil, hein? Cara, eu gosto muito daqueles memes de pente, assim, tipo... Você caiu na qualquer coisa, tá ligado? É. Mas pente você caiu na derrapada do relâmpago Marguerite. Mas de pente que você passa no cabelo, assim? Não. Não. Não. É aqueles frenes, Tesoura. Né? Frenes, exatamente. Aquilo é muito bom, velho. Você caiu no globo noturno do galão, tá ligado? Mas é que tem outros que talvez escapem da minha memória agora também. Eu tô tenso, cara. Tem umas barbaridades que eu escrevi aqui, tá ligado? E vamos lá, né? Minha primeira perguntinha aqui pra mim. Cite uma pessoa que você admira e uma pessoa que você repudia. Puta, velho. Caralho, não fala da gente. Só cite personalidades públicas, cara. É, eu vou falar uma personalidade pública, cara. Uma pessoa que eu admiro muito, cara. É o Fred Durst, velho. Ele é tipo o maior babaca do New Metal, tá ligado? Que já tem babaca pra caramba por si só. E eu admiro ele porque ele é babaca descaradamente, velho. E uma pessoa que eu repudio é o Fred Durst, velho, do Limp Bizkit, mano. Porque ele é muito babaca, tá ligado? Ele gosta de ser babaca. Então é isso aí, velho. Vamos com mais uma onda aí. Eu acho que tem, tipo, pelo menos três perguntinhas pra cada um. Vamos mais. Gostei. Vai lá, Vitorinho. Gostei do flow. Hi, my name is... Qual é a sua posição sexual favorita? Ainda bem que eu não peguei essa. Gente, mas o momento da vida que eu tô, mas sem sexo, pra mim, qualquer uma seria boa. Cara, tipo, essa é a verdade mesmo. É tipo, porra, qual que é o seu prato favorito, comida? É, tipo, vamos pensar. Se uma criança africana que não come... Qualquer comida é boa, velho. É, mas qualquer coisa é boa. Eu comi até terra. Hey man, that's not cool. My name is what? My name is Daquele pique, mulher. Bom, eu tirei um papel aqui perguntando onde fica a União Soviética. Caraca, velho, eu fiquei tão feliz desse papel cair direto na sua mão, velho. Eu também fiquei feliz, eu achei uma sincronicidade interessante. Aí. É que eu não sei se por áudio vai ter a mesma vibração que visualmente teria, tá ligado? Então, daí eu posso te ajudar se você quiser. Onde fica a China? Assim, a China fica na Ásia. Onde fica a Itália? A Itália fica na Europa, perto da Grécia. E onde é que fica a União Soviética? A União Soviética fica no norte do meu coração. Muito bom. Hi, my name is what? My name is... Vamos lá, vou sortear aqui uma perguntinha pra mim. E qual o objetivo da sua vida? Porra, eu não queria riscar isso na minha mão, velho. Qual é o objetivo da minha vida? Na hora de acabar esse podcast já. O objetivo da minha vida é morrer, velho. Só que... talvez, né? Antes disso, fazer alguma coisa. Tá. Tá. Hi, my name is... Vamos uma saideira aqui, cada um? Luto todo dia por... É, pra completar a frase. Eu sei o que eu tô pensando. Bom, eu... Mas eu luto todo dia por... Pra ficar bem. É, mas porque... Mas eu sempre estou de luto por ele. Ah, que... Pela triste, morte, cara. Dele, pra esse dia. Pô, inclusive, então é, velho, você sabe qual que é o personagem ficcional favorito do Kurt Cobain? Quem? A Mulher Maravilha, sabe por quê? Porque ela era uma heroína. É, exato, ele adorava uma heroína. Beleza. Eu sei que ele foi... Qual é a sua cor menos favorita? Eu acho que é aqueles bege que não tem vida nenhuma, pô, tá mano, ligado? Marrom é um... Marrom, tem tons de marrom que são muito da hora, tá ligado? Tem tons de marrom bom e tem tons de marrom bosta. É que nem thrash metal, tá ligado? Ou é muito bom ou é muito merda. Literalmente e não literalmente. Sim, exatamente. Hi, my name is what? My name is... Coisa mais importante em uma mulher. Fragou a referência? A coisa mais importante numa mulher. é a alma. Bom, então é isso. Esse foi o zerésimo episódio do Cupim Quest. Obrigado, Vox 7. Tchau. Tá ligado que hoje é um dia cabalístico, né, velho? Sim. Não, é? Não só é a Podcast Friday, só é o primeiro dia de gravação do PubQuest, como o garoto do Acre voltou pra casa. Eu vi isso. Ah, então interessante, mas foi hoje exatamente? Eu creio que sim, velho. Eu já vi uns indícios dessas paradas do livro e tal, né? E eu gostei a sincronicidade que ele voltou, tipo, uma semana depois que lançaram o livro dele e o dinheiro tá chegando, tá ligado? A gente podia conversar em off já disso. Eu acho um adendo importante.